a homenagem que hoje dedicamos ao ilustre professor alvalade professor José Ramos Mendes, é merecida e de inteira justiça a um homem que em vida dedicou ao serviço da comunidade com quem partilhou na vida terrena. Enquanto sacerdote, ao falar da palavra de Deus e da Bíblia, sensibilizou os incrédulos e indiferentes. No ensino, foi reconhecido como exemplar professor para quem com ele se formou. O professor Ramos Mendes esteve sempre disponível para servir nobres instituições, como a Santa Casa da Misericórdia de Pampilhosa da Serra, a Real Confraria do Maranhão e o Grupo Musical Fraternidade Pampilhosense. Jornalista, regionalista e autarca, presidente da Assembleia Municipal deste concelho, cargo que desempenhava enquanto da sua morte. Este memorial que, em sua homenagem, tem o objetivo de perpetuar a memória de um homem que em vida foi uma personalidade distinta.